Só bota trago lá. Ah, sim. Não bebe mais, fotografa. Então vamos mostrar pros amigos. E aí, beleza? Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. São 6 da tarde e o Pretinho das 6 da tarde, você sabe, é uma cortesia da telefonia Big e da Damiler. A moda está nas ruas. E os amiguinhos do Pretinho, como vão todos vocês com o seu pezinho no bolso, uma pedrinha para não sair voando? Tá ventando, que a ventania tá forte, bruxo. Pedrinha aqui para não sair voando, Magnata. Tá com uma pedrinha aí? Com essa pedrinha no bolso, eu saio voando. Sabe que é leve, vai que é leve. Loucura, Magnata. Eu peso pluma. Muito bom. Muito bom. É um tijolo, na verdade. É um tijolo. Tem que ter seis furos. Olha, tem seis que ter furos. Uma rocha. Boa. Muito bem, Paulo. Fala aí, Marcos Biangers. Beleza, meu. Beleza, Potter. Estamos aí, Jé. Fala, Maurício Amaral. Tô melhorzinho. O Pedro Ismanioto trouxe uma galera pra gente aí hoje. Galera. Beleza, Faustão? Brincadeira, galera. É a galera. E o Zacarias? Ai, tá aqui terminado. Antônimos Gourmet. Olá. O Porco Dedê. Beleza, então, todos Dejair, reunidos. Alcemar. Alcemar. Tô aqui. E o Dejair? Deus aí. Muito bom. O Zacarias viu que já tá no blog do Pretinho o vídeo com o Dedé? O vídeo do Dedé, eu vi que o Dedé. Coisa, hein? Teu amigo. Teu grande amigo. Tá bonito os dentes do Dedé, né? E tu viu que a gente entrevistou ele no ar, que é onde tu estás, Zacarias. É verdade. Tu já morreu, né? Eu tava pertinho, tô pertinho. Tá bem, deixa eu apresentar a estrela móvel do Pretinho Básico desta terça-feira aqui na Atlântida. É o homem da zero hora, é o homem dos chopps cremosos, dos livros, das letras e das mulheres. Davi Cardi, bicha, Davi de coisa, Davi Cardi, gordo, macho. E aí, Davi Coimbra? Coisa séria, Davi. Tudo bem. Tudo bem, tá me olhando com essa cara por quê, Davi? Porque é admiração. Ah, tá. Pura admiração. Tá procurando alguma coisa diferente em mim, né? Uma coisa estranha, esquisita. Cortei o cabelo. Tá quase atendendo aquela ouvinte que diz que sem barba e sem bigode tu ia ficar tão sedutor. Hoje estive à tarde hoje lá no Hugo Beauty. Grande abraço pra rapaziada do Hugo Beauty. Maravilhoso. E foi lá cortar o cabelo e fazer a barba. Mas tu teve quando? Que sair no meio do corte, é isso? Vai acabar quando o corte? Tu vai voltar lá pra entender. O Feta tava cortando o cabelo, recebeu um telefonema e teve que sair. Ó, tem que sair, cara. Por isso que ele não terminou de cortar, né? Que é um advogado, eu conheço um advogado, pode te ajudar. Não, tô feliz assim, minha mulher gostou, pra mim tá bom. Feta tá com roupa de reunião. Reuniões. Teve reunião, né? Lembra aquele negócio que nós falamos? Reuniões e botou roupa de reuniões. Aquele negócio que nós falamos. Quando a mulher diz, ai, tu tem que sair assim, tem que sair assado. Não sai assim, não sai assado. Porque é exatamente o contrário. Não, mas eu falei, hoje eu vou cortar o cabelo. Tu vai comigo, nega. E a nega foi comigo, entendeu? E aí chegou lá e veio e gostou. Mas tu não cortou o cabelo, cara. Cortei. Ela ficou dando palpite. Foi do lavou. Ficou sugerindo, ó, vai por aqui. Não vai corta por ali. A franja! Mas enfim, o meu cabelo não é importante. O importante é que estamos aqui até as 19 horas na Atlântida para entreter nossa milionária audiência. Tudo bem. Pelo menos 22 municípios registraram ou registram prejuízos por conta das chuvas em Santa Catarina. As chuvas deixaram cerca de 500 pessoas desalojadas em Lages. Ainda na Serra Catarinense, mais de 35 famílias ficaram ilhadas em Urubici na manhã de hoje. Uma ponte provisória de madeira foi levada pelas águas em Santo Amaro da Imperatriz, aqui na Grande Floripa. Em Palhoça, os rios Passa 20 e Aririu, o velho hipopótamo fumador de cachimbo em Tupi-Guarani. Certo, Aririu. É porque Aririu. Lá tinha um velho hipopótamo que fumava cachimbo, não é? Sim. Velho hipopótamo fumador de cachimbo. Pois então, estes rios, o Passa 20 e o Aririu, transbordaram. E em Floripa, um muro caiu em cima de uma casa no estreito. Puta. No sul, Criciúma teve ruas interditadas por conta de alagamentos. O Passa 20 agora mudou de nome, né? Depois de hoje. Ah, passa muitos mais passa agora. Passa 140. É. Tá horrível. Tá ruim, agora mesmo, cara. Em Porto Alegre, cara, uma neblina violenta, uma ventania, um temporal. Tá horrível a situação. Se você não tiver nada pra fazer na rua, a nossa humilde não sugestão faz. É que você fique em casa. Fica em casa, cara. O melhor lugar pra ficar é em casa. Quase voei, meu velho. Nesse vento eu quase vou, meu velho. Não vai fazer não o é, Capuzinho? Quase vou, meu velho. Tu é pequenininho, né, Capuzinho? Eu tenho 31 quilos, meu velho. Vai tocar no Brazilian Day em Nova York, hein, Capuzinho? Demais, meu velho. Que beleza, hein, Capuzinho? E a show de bola que tá sempre com a show de, né? A show, que é a nossa banda no planeta, é, né? É verdade. Que demais. Pelo menos 10 rodovias gaúchas também estão bloqueadas. Uma queda de barreira interrompe parcialmente a RS-122 entre Antônio Prado e Flores da Cunha. A RS-431 permanece bloqueada em Bento Gonçalves. A RS-446 segue bloqueada em Carlos Barbosa. Nossa. Outra queda de barreira interdita a BR-116 em Vacaria. O trecho interrompido fica perto da divisa com Santa Catarina e não há previsão para a liberação da pista. Índios também bloqueiam as estradas. É, lá em Chapecó. Protestos dos índios. Não, mas aqui no Rio Grande do Sul também. Aqui também. Sim, em Erechim e Chapecó. Isso é uma revolta indígena. É que eles não têm saneamento básico. Índio não tem nada, né? A verdade é que índio não tem nada. No Brasil, índio não tem nada. Tem placas naquela região de Planalto, ali, por ali, que diz assim, índios na pista. Aí daqui a pouco tá indo. O que eles querem é melhorar as condições nas reservas, né? É por isso que eles estão protestando. Sim. As reservas são reservas, é por não. Reservas indígenas. Se fossem boas, seria o quê? Titulares. Titulares. Valor das tarifas aéreas é o mais baixo desde 2002. Feito. O valor médio pago pelo passageiro por uma viagem aérea em território brasileiro foi de R$263,81. Tá rindo de alegria, né? Pode viajar agora. É verdade, o valor médio que o passageiro paga pra voar 1 quilômetro em território nacional é 34 centavos. É mesmo? Quilômetro? E um que é caro, porque o quilômetro no ar é muito mais rápido do que o quilômetro na terra. Ainda mais. É muito o taxímetro voa, né? 1000 quilômetros por hora, né? Tu vai dar 1000 quilômetros numa hora. É isso aí. Por isso que é quilômetros por hora. Ah, entendi. E o contador, amigos, agora seriedade, o contador de mortes no trânsito é inaugurado em Porto Alegre. Um totem inaugurado na manhã desta terça na Avenida Ipiranga deixará à mostra um contador utilizado a cada hora, atualizado a cada hora, mostrando o número de mortos e feridos no trânsito. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada hora o trânsito deixa 4 mortos e 18 feridos em todo o Brasil. E vai ser um contador brasileiro cada hora, ou Porto Alegrense? Não, nacional. A cada hora. É um morto a cada 15 minutos. É uma pessoa morta a cada 15 minutos no trânsito. Meu que Deus, que violência, né? Que violência. É uma média de quase 100 por dia, né? Quase 100 mortos por dia. Se são 4 por hora. Sabe? O dia tem 24 horas. 96. É. Quase 100. Quase 100. Quase na Alemanha, 100 por dia. Na Alemanha eles estão planejando daqui a alguns anos chegar a morte zero por acidente de automóvel, por causa das, não só da segurança das estradas e tal, mas os carros também têm uma série de equipamentos de segurança que aí vai além de airbag, freio, ABS, a Volvo, que é alemã, ela desenvolveu um sistema de freio automático, ela percebe o obstáculo freia. É o computador quando vê que tem alguma coisa na frente, o carro freia sozinho. Eu gostei muito de uma manchete, mas deu erro. Freio automático da Volvo falha novamente. Eu vi uma manchete. Puta, novamente. Muito legal, novamente, porque... Bateu no jornalista que tava cobrindo a parada? No bonequinho. Agora o Google tá desenvolvendo um carro também sem motorista, né? É um projeto de uma empresa americana, o cara perdeu um amigo num acidente de carro. É o Mirkit. Resolveu fazer um carro sem motorista e esse carro já rodou o mundo. Ele já andou em estradas íngremes, atravessou a China, Mongólia, foi pra Índia. Testaram esse carro em várias situações e ele funciona muito bem. Mas bateu o carro do Google, o Google comprou a ideia. E aí tem lá um carro do Google que também funciona sem motorista. Robotizado. Mas bateu. Aí o Google avisou que foi o cara que fica atrás do volante, que fica ali só pra se der algum problema. Foi ele que tentou. Resolveu dirigir. Tentou fazer uma história. Tentou resolver e deu problema. Acabou batendo o carro. E esse cara era uma mulher, né? Que coisa. Tá bem, eram esses os destaques comentados do Clique RBS, 6h14. Vamos ver que é Porazinho. Vamos, e aí, vamos, Porazinho? Vamos começar por ti então, hoje, Porazinho. Vamos por mim então, piadinha velha. Piada velha do Porã! Apoio! Artes marciais tudido, agora com karatê dido e kung fudido. Oba! O homem tá no restaurante, mas a comida é tão ruim que ele não se aguenta. Ô garçom! Uma ceva bem gelada aqui na mesa. Eu não consigo comer essa comida aqui, ô garçom. Chama o gerente pra mim, por favor. Não adianta, ele também não vai conseguir comer. Mais um pra se redimir, por exemplo. Ah, mas essa foi boa. Mais uma. Dois amigos se encontram no bar, né? E o cara fala... Não é o mesmo bar. Não é o mesmo bar. Outro bar. Ele era um restaurante, esse aqui é só bar. Tá, tá. Que cara triste é essa, rapaz? Ah, nem queira saber, eu estou com depressão. Ah, eu tenho um remédio. Depressão. Deixa aí. nem queira saber, estou com... depressão. Tem um remédio ótimo para isso. Quando estou deprimido, vou pra casa, pego a minha mulher, vou com ela pra cama. No instante seguinte, eu estou outra vez ótimo. Ah, boa ideia. Será que a tua mulher tá em casa? Chega! Chega! E aí, quem tá aí? Quem tá aqui? Ismi! Ô, Joel! Ismi! Ô, Joel, eu tava vendo o jogo do... Ismi. Fui no Beira-Rio domingo, ver Inter e Cruzeiro e tava pelas tantas. Tu abandonou o jogo? Abandonei. 42 do segundo tempo, largou. Tava com caganeira. Ah, é? Que nem o Fomaia. E deve ser feio uma caganeira do João Santana. Nossa senhora. Imagina o João a cara dele fazendo que... cocô. A cara dele é meio parecido já com o negócio. Ismi, tem cara de caganeira? É. I have to hear again the class of the English of the Dr. Joel. Boa, é o inglês, aula de inglês do Dr. Joel. I have to be promoted for doctor now. É, tu foi promovido, doutor. Promovido por doctor. E hoje eu acho que não tá difícil. Não tá difícil essa porra, né, moral? O que é, cara? Não tá difícil hoje, né, pô? Acho que hoje tá bom. Hoje não tá difícil. Não podemos errar. Dá uma debreada aí, porque tem mais vários personagens pra fazer até as 19. Mas eu tem vou... Tem ter voz. A Heavy to the Nasal? De garganta. Tá bom, tá ligado, tá esperto. Eu condeno, você condena, nós condenamos o aspargo. Não tem lógica, irmão. Is the basic. Basic modo. E o Cusai Cusmi, o Acusa foi de aspargos. Hoje eu acho que foi o Dedé que fez. Dedé tá próximo. Porque o aspargo, né? Dedé tá na galera, hein? É pro Decus do aspargos. E de Rim of the Rimitete. Ah, tá rindo. Davi sorri do Dedé Jair. Não, eu gosto do Zacarias também. Dedé contou uma história muito boa, Zacarias, né? Eles foram numa casa, assim, daquelas casas que as mulheres, né? Obrigado, vai, segue, Joel. Cara, uma boa história. Obrigado, cara. Joel. Roberta botou anéis em volta das ruínas romanas. Opa! Essa é diferenciada, essa quase me pegou aqui no trava-língua português. Roberta Rei de Rins, a Roy de Roman Ruins. Pois é, tiro rápido hoje. Batigonda! Hoje tá fácil, pô! Ih, agora eu acho que de PHD time. Vai te pegar, vai te pegar. You have to fuck me. Ixi. Agora fuck you. Se o Stu mastiga sapato, o Stu poderia escolher o sapato que ele mastiga. If Stu still deixou, show de Stu, show deixou, deixou só Frichel. Que pergunta, não, dois tá bom. Tamo melhorando, e Rafa Bedenal, The Class of the Boa, Joel, boa. Joel. Mas, ô Potter, tu queres falar da historinha, então, do Dedé e do Zacarias, do Didi, do Mussum? Acho que melhor não contar. Não, né? Acho que não, melhor não contar. Tá, então vai no outro aí. Tem uma coisa mais legal pra falar aqui. Pô, legal, Potter. Olá, galera do Pretinho, é o seguinte, criamos uma campanha no Facebook e Twitter a fim de alertar para o direito dos portadores de deficiência auditiva poderem apreciar e acompanhar o cinema nacional. Esse direito vem sendo cerceado. Mas os caras já sofrem, né? Cara, não ouvir. Eles já sofrem. Deixa eu ter que ver filme. Deixa eu só dar uma... Já existe uma lei exigindo que aos poucos as emissoras de TV se adaptem e comecem a... Legendar? Sim, a legendar. Close caption. Close caption, é isso. E tem até pra cegos, até, eles já estão fazendo. Ah, estão fazendo. São programas pra cegos. O pessoal da banda tá testando lá. Como todos sabemos, o cinema nacional não possui legendas, o que dificulta muito que portadores de deficiência auditiva possam assistir a uma sessão. Ah, tá. Temos um amigo portador dessa deficiência e todas as vezes em que nos unimos para assistir a um filme nacional, ele é automaticamente excluído do grupo, o que nos deixa muito chateados e principalmente ele chateado. Em prol disso, resolvemos nos unir e criar a campanha. Muitos devem pensar, tá, e quem não tem esse problema? Legenda atrapalha e tudo mais. Por isso, não estamos pleiteando que todas as salas trabalhem com legendas, mas acreditamos sim que algumas sessões deveriam ser legendadas como opção para quem possui essa limitação, como existem filmes dublados, para quem não sabe ler, para os que não sabem outras línguas ou que não consegue acompanhar a legenda. Quem manda pra gente é a Candy Zaniol. E ela conta uma história de um, abre aspas aqui, para um deficiente auditivo. Eu, Felipe Fiore, 29 anos, portador de deficiência auditiva, sempre fui convidado para alguns filmes nacionais nos cinemas, mas infelizmente não tinha chances de ir porque não tem legendas. Até tem legendas nos filmes nacionais, mas somente nos DVDs de locadoras. Não vale a pena esperar até sair nas locadoras. Se fosse um filme estrangeiro nos cinemas, aí eu iria. Mas isso é outra coisa. É muito importante apreciar o cinema brasileiro junto com as pessoas. Todos os filmes nacionais precisam ter legendas para portadores de deficiência auditiva. A campanha é Quero Legenda no Cinema Nacional. Hashtag Quero Legenda no Cinema Nacional. Uma coisa que o cara não passa pela cabeça do cara, né? Que existe esse tipo de problema com pessoas. É verdade. Aí o cara chega lá e não tem. Cidade de Deus, cara, perdeu. Passou a Tropa de Elite. Cidade de Deus. DVD, mas aí já tem DVD, né? Mas 2% da população brasileira é deficiente auditiva. É mesmo. Cada 10, 2. Bastante. Vamos aproveitar que eles não estão nos ouvindo. A cada 100, 2. Vamos aproveitar que eles não estão ouvindo. Falar mal deles. Não vamos falar mal, só vamos questionar essa história aí, porque não pode esperar o DVD. Pois é, o cara vai investir pra atender a 2%. Desses 2%, quem que realmente vai ao cinema? É uns 8 ou 5. Se for lei, daí tem que ser. Meu velho, é só fazer uma cópia que circule em poucas salas pra essas pessoas. É simples, não é uma coisa complicada. Às vezes, o cinema nacional tem um som tão ruim que era legal ter legenda. Pois é. Os filmes antigos... Ah, mas hoje não mais, sala, né, cara? Cara, que isso, faz tempo. Lá, desde Central do Brasil, lá, quantos anos? 15 anos atrás. Faz tempo mesmo. De Central do Brasil pra cá, o cinema nacional mudou de patamar, cara. Último filme que o Mr. P viu, Central do Brasil. O Maurício assistiu Cilada.com, falou que é um baita filme. Eu gostei. Filme novo brasileiro. Uma época lá na Zero Hora tinha eleição pra prefeito e nós fizemos assim, um questionário longo pros candidatos a prefeito. Teve um candidato que uma das perguntas era qual é o último filme que você viu, tal, e ele disse assim, né, o último filme que eu tinha visto era Se Meu Fusca Falasse. E ele... Herbie! O que ele gostava mesmo era de filme de Legionário. Os Legionários. Marlon Brando, essas coisas. É. O Van Damme tem um filme que é Legionário. Os Legionários. Marcos Mion tem um também. E aí, meu querido Marcos Pianjas. Umas piadas aqui, cara. Umas piadas muito boas. Tô vendo, a gente percebe, cara. Um homem foi consultar uma vidente. Sentou-se diante da bola de cristal. Vejo que és pai de 2 filhos. E ele diz, não, a senhora tá enganada, sou pai de 3 filhos. É o que o senhor pensa. Ai, no metrô, um indivíduo que não consegue se equilibrar pousa a mão ligeiramente no ombro de uma bela loira. A loira se vira e diz, não poderia pôr a mão em outro lugar? E o cara respondeu, até gostaria, mas não me atrevo. Tem mais uma. Ele tá liberado, pode ir embora. 2 caras do lado de um poço, dizendo os dois, 13. Aí chega um cara e pergunta, o que vocês estão fazendo? Aí ele empurra o cara. Atrapalhões total. 14. Atrapalhões total, essa aí. E aí, Davi Coimbra, o que, que temos aí, querido? Para a vitória da 102 Gravataí, é um e-mail com dedicatória. Dirigido à vitória. Bom, gurizada, tá difícil demais a minha situação. Sou um gordo de bem com a vida, tipo o Porã. Mas o Porã não é mais gordo, meu cara. Mas é de bem com a vida. O cara se chama Jam Lennon. Não é o mesmo aquele. O que mais tem é gordo. Não é o morto, não é o morto, não é o de Viamão lá. Não é o Dias. É o outro Dias. Mas tu sabe que o negócio do gordo, o gordo que quer ser gordo e de bem com a vida, é só ele assumir que é gordo, cara. Porque é difícil muitas vezes pro gordo assumir que é gordo. Não, eu não sou gordo. Mas ele é gordo. A partir do momento que o cara assume que é gordo, o cara começa a viver bem com a vida. Sou gordo, tá resolvido. Mesmo. Agora eu entendo porque as mulheres não me dão, não, né? O cara agora eu entendo, eu sou gordo. Não vou pegar ninguém. O negócio é isso, assumir que é gordo, então é isso. Gordo. Eu também, eu assumo, eu sou gordo. Aconteceu uma coisa muito esquisita no dia que a gente jogou bola lá, né? Chegou uma gordinha. Sim, tu fez um gol. Eu fiz um gol. isso não é o mais esquisito, eu ter feito o gol, ter dado a vitória para o time, ter salvado o pescoço do nosso treinador. Isso não é o mais, né? O incrível é um casal de gordinhos veio tirar foto comigo, né? E aí a menina olhou pra mim e disse, Porã, tu tá muito magro, tu tá feio. fica gordo de novo, Porã. Eu disse, não, não, assim tá melhor. E aí depois ela me deu um cartaz, volta Old Porã. Ah, foi essa aí. Como deu um casa logo pro Potter. É, então só gordas e homens querem o velho Porã. Não. As mulheres gostam do novo Porã. Eu também acho que gostam. Mas o velho, o novo Porã é mais mulher, saudável, mais disposto, mais alegre, tudo. Mais gostoso ainda. Muito obrigado, é Peter. Praticamente um inimigo público. Tá faltando dar uma pegada. Mal vestido, né? Hoje, ah, hoje sim. Hoje é mal vestido, o cara tá na moda, tá cara. Tá com roupa de gordo. Não, não. Que isso, camiseta, cara? Do Public Enemy. Que isso, cara. Essa ficou. Essa ficou, essa muito ficou. Legal, hein, Porã? Muito legal, né? Muito maneiro mesmo. Tamo aí, pode crer, vamos lá, é isso aí. Não gosto de falar muito. Que isso, cara? Você só pode... Tem a ver um reggaeton com isso, com o Murica. Pode pegar, né? Cara, pode me caçar, ó. Salve aí pro Celso Ladrão aí, tamo junto, viu? Sou amigo do MVB, hein? Sou amigo do MVB. O que mais que tem aí, tá, o Guri tá dizendo que é um gosto bem com a vida, e aí agora ele começa a falar a verdade. Só que eu sou um piá de merda. Eu tenho 16 anos e não pego ninguém. Não por timidez, mas sim por ser gordo e estranho. Ô, Pedro. Cara, quando eu era gordo, eu passava o rodo, cara. Olha só quem disse. Sou muito estranho. Ah. Verdade. Meu maior ídolo é o Júpiter Maçã. Ah, tudo bem. Meu grande amigo, Flávio Basso. E eu, tá bom, o cara é estranho mesmo. E eu me chamo John Lennon. Tu é um cara estranho. Que loucura. Que pariu. Tudo começou estranho na vida dele. E há muito tempo que eu não quero ficar com ninguém. Por que tá reclamando, cara? Que mala. Mas sim namorar. Eu quero achar a mina namorar. Certa. Não, tá tudo errado. Ele quer cafuné. Só que na... Viu como ele é estranho? Ele tudo quer coisinha. Errado. Quer dormir. Problema, ele... Não, peraí. O problema não é porque ele é gordo, porque ele é estranho. Pra ele concluir. Só que na verdade eu já achei. Tudo começou quando eu conheci a menina estranha, inteligente, era gorda, será? Ela era muito tímida. O nome dela era Yoko Ono. Sem nenhuma amiga. Nunca a vi falar com ninguém. E ela ficava olhando pra mim, encarando mesmo, secando pra valer. Então eu fui conversar com ela, mas ela me ignorou. Só falou, aham. Ah, meninas estranhas fazem isso mesmo. É. E deu pra ver que ela não queria falar comigo. Meninas então, que fazem, aham. Então eu desisti, mas ela voltou a me secar com os olhos. E eu pensei, ela é minha... como é que isso é? Miss Lexotan. Que é uma música do Júpiter Maçã. Lexotan 6MG, garota... Ele botou Miss Lexotan. É Lexotan. É que ele é muito novo pra conhecer Lexotan. É, e eu fui lá de novo e ela me ignorou. Aham. Então, Vitória é o nome da mina. Tu mesmo, a mina da parada. Aqui é o John. A mina da parada? Claro. Eu só quero que tu fale comigo, Vitória. Porque eu sei que eu posso ser o cara que vai te fazer feliz. Olha. E eu só não te disse isso pessoalmente, Vitória. Sou um cagão. Porque tu não deixa. Fica dizendo, aham. Eu posso mudar a tua vida, Vitória. E se você me deixar conversar com você. Te liga, guria. Nada é eterno. E eu posso emagrecer e tu cada engordar. Um melhor do outro. A Vitória deve ter sido. Mas ainda assim, Vitória, depois tu ficar uma gorda, escroncha, porca e baleia, eu vou te querer. Não vai. Aí que tá. Não vai, não vai. Eu tenho um amigo que, não. Que vai. Ele querer. Encerra assim, Vitória. Fala com o John. Tá ótimo. A Vitória deve ter sido abandonada, né? Quando, eu acho assim, eu cara. Essa. Isso aqui não vai dar coisa boa, cara. O gordo estranho com a menina estranha, que é a Miss Lexotan. Não, mas ela não é estranha. Não, ele não que tem, acha que ela é. Ele não vai. Ela é tímida. É. Ela é tímida. Não, ela não quer ficar com gordo. Eu posso tem mulher falar. Que não gosta de ficar com gordo. Eu posso falar sobre gordo numa parada que de olhos. Temos um gordinho, aí, um gordinho assumido não, aqui, o Pedro Esmalioto. Mais do que um gordo, é um gordo estranho, cara. Muito estranho. Uma barriga pelancuda e uma bunda horrível. Vamos fazer uma rápida entrevista com o Pedro Esmalioto. O Pedro, ele bebe, ele mostra a bunda. Mas ele é motorizado, cara. Esse outro aí tá na parada de ônibus. Mas o Pedro é um cara pontual, porque o Pedro aqui, tem rádio relógio até no banheiro. É isso aí. Não perde a hora, né, Pedro? Não perco a hora, não. O cara não pega ninguém. Eu não peguei ninguém dos meus 11. Até a que idade tu tem? Que idade tu tem? Que idade tu tem? Eu não peguei ninguém. Que idade tu tem? Dos meus 11 aos 21 anos. 21. Meus 11 aos 12. Isso aqui, ó, é papo de gordo que não pega ninguém. Aí vê uma guria que se apaixona, entendeu? Esse gordo... Ele precisa começar a pegar os primeiros bagulhos que aparecem na frente dele e liberar a mente dele. Pegar o bagulhinho primeiro, né? O que acontece é isso, né, cara? O homem idealiza pegar a mulher maravilhosa. Mas isso é utopia. Sim, isso às vezes não acontece. Por isso que eu falei, dos meus 11 aos 17 anos. Tem um amigo meu. As mulheres maravilhosas não dão mole pro cara. Mas tem um amigo meu que me ensinou muito sobre isso. Com alguns amigos. Ô, meu, Marcelo Gabardo, Miqueias, cara, o Marcelo Rubens Paiva é um crânio, cara. É um crânio, pega a mulher. É um gênio, cara. Então, não é desculpa, gordura. Não é porque... Não. Mas, Pianjas, tu usou o exemplo errado. Eu acho que não. Tu usou o exemplo errado. Se equivocou. Eu usei certo. Então, o Nando Gross pega a mulher. É o Nando Gross. O grande Nando Gross. O Nando Gross pega a mulher. O Nando Gross. Pega a gente, é. E pegaram muita gente. Não, imagina. Não, o Nando, ele pega e namora. O Porã pega a mulher, cara. Hoje em dia. Mas pegava. O Porã é casado. Pegava. Peguei já bastante. Porã é casado. Vocês não vêm com essa, seus otários. Ô, Amaral, quer falar alguma coisa aí, Amaral? O Fabrício Cabrejar, então, que inclusive hoje escreveu uma coluna... Fabrício Cabrejar. Pega a mulher! Falando que ama a mulher dele, botou num jornal. No jornal deve ter acontecido alguma coisa muito séria. Já escreveu isso, Davi? Alguma vez escreveu? Eu como aquele carro que eu vi com um decalco, né? Um decalco eu tô achando tipo. Eu amo a minha esposa, tá escrito. Eu amo a minha esposa. O cara botou esse adesivo. Não, foi o cara que botou. Não. Foi a mulher que botou. O carro deve ser da mulher. E o cara, pra andar no carro, tem essa condição. E agora eu já tô desconfiado. Tem que botar o adesivo. Eu tô desconfiado que a coluna do Fabrício Carpinagé é a Cíntia que escreve agora. Pode crer. A mulher. Ô, dele, Amaral, tu quer falar alguma coisa? Dia 11 de agosto. Peraí, só um pouquinho, Amaral. Tem alguém que quer falar mais alguma coisa antes do Amaral? Não. Vai lá então, Amaral. Não, deixa o Amaral falar. Eu quero falar que toda criança achada em córrego, abandonada, os médicos sempre põem o nome de Vitória. É isso que eu quero falar, é o meu protesto. Que isso, Pianjas? É sempre Vitória, porra. Inventa outro nome, Laura, Bruna. Os caras acham uma criança abandonada e põem Vitória. Porra, Vitória. Imagina essas crianças. Porque ela venceu, aí né? Tá, isso foi menino. Moisés. Menino é Vitorino. Vitorino Xermon. Vitorino. Abraço pra rapaziada do Sport TV. Fala são aí, os colegas, Amaral. Do Pianjas, né? O Pianjas trabalha lá. Abraço, Vitorino. Só um pouquinho, Amaral. Acho que agora vai dar. Fala lá, Amaral. Deixa eu contar a história do Zacarias. Só um pouquinho, Amaral, peraí. Vai conta aí a história do Zacarias. Conta. Só, Zacarias só um pouquinho, Amaral, só um pouquinho. Zacarias, pode ouvir aqui? Eu posso. Será que é verdade? Eu acho que pode. Tu gostava de mulher, Zacarias? Gostava. Gostava? Ah, até uma época da vida. Né? Gostava, não gosta mais. Até conheci o Mussum. E como é que era o apelido do Mussum? Malhado. Malhado por quê? Ah, não, né? Eu quero ver se ele tem categoria pra contar essa história. Não, mas não é essa questão, não é categoria. É porque ele foi muito xingado. Olha só, ele foi muito xingado quando criança, então malhavam muito o Mussum. Bom, se surgiu a dúvida é porque há uma dúvida, né? Vai lá, Amaral. Vai que é do Amaral, agora vai, Amaral. Dia 11 de agosto é o dia E, tá por dentro do que é isso? Faz o seguinte, curte a página do CERS no Facebook ou então segue no Twitter, CERS, tudo junto. Põe na agenda aí, 11 de agosto, dia E. Curte aí que você vai curtir. Curte aí que você vai curtir. Eu gostei desse jogo aí. Curte aí que você vai curtir, Magnata. É por causa do Facebook, acho. É, isso aí. Tá curte bem. Aí. Meu, 6:30 PM, já passamos meia hora de Pretinho Básico aqui. Já passou meia hora de Pretinho Básico. Já andamos meia hora do caminho de uma hora que temos aqui. Tá fluindo do quê, meu? Que houve, Zaca? Descobriu porque que é malhado. Ai, descobri agora! É que nunca podia ver que eu tava sempre de costa. Eu não via. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Duas ofertas da nossa audiência. E aí, galera, preciso da ajuda de vocês para vender o carro da minha irmã, pois ela foi estudar na Itália e agora tá sem grana. O carro dela tá em ótimo estado, é um Peugeot 206 branco, duas portas, direção hidráulica, rádio com MP3 e IPVA 2011 já liquidado. Barbada pela bagatela de R$16.500. O parceiro só não botou aqui o ano pra gente poder ter uma ideia se tá caro ou tá barato. Interessados, entrar em contato pelo e-mail peugeotavenda@yahoo.com.br. P-E-J-O-P-U-G-E-O-T. P-U-G-O-T. avenda@yahoo.com.br. Se é 206, é de 2000. É de 2009 pra trás. Vendo roupa de dança do ventre. Maravilhosa. Mas me dá esse e-mail aí, já nem anuncia. Já vou deixar anunciar tudo, eu vou compra te dar o e-mail. Vamos comprar pra balada. Vendo roupa de dança do ventre nova comprada diretamente no Gran Bazar em Istambul, na Turquia. Que bárbaro, consiste de top, cinturão, saia, bracelete e gargantilha. Potter só quer o cinturão. Cor rosa fúcsia. Como é que é? Rosa fúcsia. Maravilhosa. Que é aquela coisa assim entre o rosa e o vinho. Tá o rosa e o fúcsia. Entre o rosa e o fúcsia. O rosa e o vinho, brilhante. Maravilhosa. Bordada com paetês e miçangas, com linda franja na cor vinho. O porã ficaria maravilhoso. Tamanho cinturão, entre 40 e 42. O cinturão é o que vai na cintura. Certo, cinturinha. Cinturão, 40 cinturão. E 42, entre. Mas isso aí, eu vi. Tamanho do top. Top é no disso, seio. Cara, é cinturão mesmo. Ah, cinturão. Cinturinha é 34. Eu calço 42. Deixa eu só explicar uma coisinha pra vocês. As mulheres que fazem a dança do ventre, elas têm a cintura, né, avantajada. Ah, eu não sei nada. De dança elas do ventre. Desenvolvem a cintura. Tá certo. Elas têm ventre. Foi irônico agora. A cintura não, não foi irônico, não. Ou os quadris. Os quadris, a cintura, é, enfim. Mas, não, elas têm umas banhinhas. Tem umas tem que dar uma sacanagem. São agrião. São ancudas. Na zona do agrião, é. Não, centurudas. É, abdominal dudas. E peituda, porque o tamanho do top é 44. Nossa. Então é o cinturão bom, entre 40 e 42 e serve o top Pedro. Tamanho 44. Vai ficar bem tipo, né? Vai ficar bem padrão. O top fica bem no Pedro. Vamos conversar com o Porã. Porã agora é 42. Agora, vou recomendar pra um amigo meu. Qual amigo? Um amigo meu gosta da dança do ventre. Quem? Maravilhoso. Pô, fala pra nós. Pai, eu tive uma colega de faculdade. Assim, compartilha. Não posso. Tive uma colega da faculdade que era conhecida como Tiazinha, que ela dançava dança do ventre. Ah. E ela chegou na frente da aula. Gente, meus colegas, eu queria convidar vocês, era mais gostosa da aula. Queria convidar vocês pra sexta-feira às 10 da noite ir no Teatro Renascença, que eu vou me apresentar. Cara, foi uma todo mundo. De... Toda a turma no Teatro Renascença sentadinha lá vendo ela. Tudo a ver a música. Vocês são demais, cara. Isso não tem nada a ver com nada isso. Nada a ver. Mas é o mais intenso do ventre boliviano. Porque... Ah, então vai ver que a vestimenta é de dança do ventre boliviana, tá vendo? Só aquelas bolivianas enormes, aquelas redondonas. Cholitas. As Mercedes Sosa. Porra. Ai, cara, que dureza. Olha só, ventre rosa. @ hotmail.com. Foi sugestiva essa. Ventre rosa. Ventre rosa. Ventre rosa. Olha, eu acho que é de conferir. Ah, vou então adicionar ela aí no Messenger, porra. Eu acho que eu sei quem é. Ventre rosa. Ventre rosa, @hotmail.com pra comprar então essa peça, essas peças de dança do ventre. Rosa. Com a nossa ouvinte que comprou, trouxe direto da Turquia. Manda bala aí, Omirzinho! Como é que tá, querido? Tudo certo? Tô lindo, Omirzinho. Tô bem. Tu tá lindo mesmo. Falasse, tô lindo. Não, não é no sentido da beleza. Com consentimento, tu sabe estética. Que tá bonito. Tô falando olha do espelho, o próprio espelho já se apavora. Meu Deus, nunca vi alguém tão bonito. E esse teu cabelo novo ficou maravilhoso. Obrigado, Augusto, obrigado. Foi o Hugo Biltz. Hã? Foi o Hugo Biltz. Hugo Biltz, é. Hugo Biltz. Hugo. Hugo Biltz. Ia fazer o Hugo Ugly. O cara chamou o Hugo ali na tua cabeça. Isso. O Almir vai lançar o neste Hugo momento, Ugly. Todo mundo das lojas Hugo Biltz estão ouvindo o Pretinho. O Peter errou a porta, cara. O Hugo Ugly. Muito bom, ficou muito bom o teu corte. Obrigado, Almir. Gente, cara, olha pro corte, ele chama o Hugo. Né? Carro eletrônico é o futuro. Carro elétrico. Elétrico, é verdade, é verdade. Por quê? Porque a gasolina vai acabar. O petróleo acaba com a humanidade. Já. O álcool não deu certo. O mundo já percebe que o álcool não deu certo. No carro não deu certo. Pessoa compra lá um monte de coisa lá, gasta mais caro. Tá, não vale a pena a gasolina. A gasolina é ruim, mata várias pessoas, morreu. Morreu todo mundo. Cara, a lógica do Almir é sensacional. Morreu todo mundo, gente. Então, carro elétrico é a solução. Mais que carro elétrico. Coisas elétricas. Certo. Ou seja, meio de transporte elétrico. Porque tu acha que a eletricidade não vai acabar nunca. Não acaba nunca. Mas a eletricidade... Não acaba nunca, querido. Não acaba nunca. Por quê? Porque tem vento. Boa. Porque tem água. Certo. Porque tem carvão. Tá bem. Porque tem... carvão não tem nada a ver. Ótimo. Petróleo. Termoelétrica, cara. Termoelétrica. É carvão. Que é, o Almir sabe um monte de termômetro lá, pá, tá, esquenta, vento, por favor, pá. Eletricidade. Então, o que eu tô trazendo pra vocês? Mais do que o carro elétrico, a diversão com sustentabilidade. O jet ski elétrico. Que maravilha! O wireless. Ah, que baita inovação. Não é o Wallace ainda. Ainda não. Ainda não é o Wallace. Tá bem, uma de Steve Jobs, mas bem ruim primeiro pra ir melhorando. Exatamente. Certo. Eu comprei aquele livro, A Cabeça de Steve Jobs. Muito bom. Você que era um livro sobre cabeças? Não, não era. Sobre crânio, cérebro? Não, não era. Era sobre o Steve Jobs, não falou nada da cabeça dele, pô. Cabeça, tá, comprimento de nariz, essas coisas, entendeu? Né? Cadê? Então, gente. Ai, olha as Zacarias, olha o jeito que ficou. O jet ski elétrico acompanha uma extensão de 500 metros. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Você que tem uma casa de campo, casa de lago. Liga na tomada da sua casa de lago e dá sua bandinha no lago. Não, detalhe, no fio ali, dá pra colocar uma rede. Dá pra botar uma extensão ainda? Não, duas extensões. Duas extensões. Quantos metros cada extensão? Lugar um, 500 metros cada uma. Um quilômetro dá pra ir? Um quilômetro da tua casa, querido. Não, um e meio, porque já vem com 500 metros o cabo original. Ah, é? Aí bota mais duas extensões de 500 metros cada uma. O cabo original é 20 metros. Ah, é 20 metros. Vocês já notaram? Tá lá na banheira. O cabo original dos aparelhos é sempre menor do que deveria. Do que a extensão. É verdade. Eu tenho um fogão na casa de botar um tijolo. Tijolinho pro negócio alcançar. É sempre assim. Então entrar em contato na Almir que é de mania, né? Tá bem. É, e aí tem o cupom de desconto. Cupom de desconto. Tá legal agora essa parada de venda coletiva, né? Tá todo mundo fazendo. É o negócio do momento. É sensacional. É o negócio do momento. Sensacional. Aí lá no Almir que é de mania, coloca o cupom de desconto. 8448-2628-910-YVXZ-49010-444-PORA ESTA PEGANDOGERAL Para! Não mexe aí, não mexe aí! Soletrei certo, Farrapos? Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios e também para todo mundo pelo site da Atlântida, atlântida.com.br. 12 minutos para 7, telefonia Big e da Milera, a moda está nas ruas. Doutor Alceu traz uma notícia importante para a nação colorada. Vamos lá, doutor Alceu. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas Costas. E aí, doutor Alceu? É, doutor Peter, não tá certo ainda, viu, doutor Peter? Não tá certo ainda? Mas parece que é o doutor Altori, que é o novo técnico do Inter. Certo. Mas vou anunciar ainda amanhã, doutor Peter. Tá bom, doutor Alceu. Tá bom, o senhor não gostou, né, doutor Peter? Ah, doutor Alceu, eu não vou falar nada além do que eu já falei. É porque ele dá em cima do senhor, doutor Peter, o Fred já jantou tantas vezes com ele. Mas quem tu queria então, Fred? Cara, eu queria que tivesse não demitido o Falcão quando demitiram o Falcão. Mas agora tu quer voltar. Cara, mas como tá escasso, né? Até os treinadores do futebol brasileiro estão... O Falcão deu a morta um mês depois de ter assumido o Internacional. O Internacional não tinha plantel para ser campeão brasileiro. Foi detonado. Queriam a cabeça do Falcão. O Falcão deu nada além da verdade. Deu a morta. O Altuori é o nome do Luigi, né? Que o Luigi sempre quis. O Luigi merece o Altuori. Mas o que tá certo é que o Grêmio comprou o Ed Carlos, doutor Peter. Ah, que era do São Paulo. Que é o zagueiro. O Ed Carlos é aquele zagueiro que deu problema com o Maxi Lopes uma vez que o Grêmio foi pra delegacia em Belo Horizonte. Acho que não foi o Ed Carlos. Acho que foi sim, Ed Carlos. Ou foi Ed Carlos ou foi Eli Carlos. Eli Carlos. Mas não sei. Acho que foi o Somália. E o Somália Cachaça assinou com o Pigarinho. Já falou isso 12 vezes. Falou? Mas desde agora é certo. O senhor tá falando desde hoje. Só ganha uma grana. Tá ganhando o senhor de Somália? O de Somália? Somália. Somália tá sempre com caganeira. Sai sempre do jogo de diarreia. O Paulo Autori, ele saiu do Brasil absolutamente por cima em 2005, campeão da Libertadores e do mundo com o São Paulo. E só, né? Ele já havia ganhado brasileiro com o Botafogo. Mas faz 6 anos que... Aí ele saiu do Brasil e aí é o último clube que ele passou por aqui foi o Grêmio numa temporada não tão agradável assim, né? Mas nos últimos tempos, os últimos treinadores não estão dando certo no Grêmio. Ele ganhava em casa e perdia fora. Aquele ano o Grêmio ficou, acho que em nono, né? Não, se eu lembrasse disso, por aí tu me internava. Não, pois é. Pois é. Era isso, 2009, Dr. Peter. Era isso, doutor Alceu. É, tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. Quero convidar a nossa audiência. Vou usar sua trilha aqui, tá? Pois não, pra participar da promoção Eu Quero o Pretinho na Minha Casa. Boa. Pra participar, o ouvinte tem que mandar uma mensagem. Pô, é um momento tão legal da nossa convivência, que é quando a gente se encontra com a audiência, né, cara? Então mande uma mensagem de texto para o número 49207 com as letras PB, completando a frase Eu Quero o Pretinho na Minha Casa, porque barará, barará, barará. O autor da frase mais criativa recebe o Pretinho na sua casa no sábado, dia 27 de agosto. Período da promoção vai até o dia 22 de agosto. É o patrocínio do Big, preço baixo todo dia. Promoção da Atlântida. Confira o regulamento no site, lá tem informações importantes. Antes de você reclamar por que o Pretinho não vai na sua casa lá em Cacimbinhas, você tem que dar uma olhadinha no regulamento no site da Atlântida, beleza? Beleza! Obrigado! Beleza. Vamos ver aí! Beleza, quem louco. Tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Vai, Potter! Uma piada, vai! Piada do Potter! Apoio! Hot Dog do Tice! Se a fome bater, vem pro Tice! E aí no estádio de futebol, o cara repetia: o campo, 40 mil espectadores, 22 jogadores, um árbitro e dois juízes de linha. Oh. Os caras ficavam olhando pra ele, né? E de novo: um campo, 40 mil espectadores, 22 jogadores, um árbitro e dois juízes de linha. Oh. Um campo, 40 mil espectadores, 22 jogadores, um árbitro e dois juízes de linha. Aí um cara perguntou: por que que tá repetindo sempre a mesma coisa? É porque aqui tem um campo, 40 mil espectadores, 22 jogadores, um árbitro, dois juízes de linha e o filho da mãe de um passarinho foi cagar logo em cima da minha cabeça. Cara, isso aconteceu, vou contar essa história rapidinho. Aconteceu comigo, comprei uma camisa branca do Internacional. Com a primeira camisa branca que eu compro do Internacional. Ah, comprou, eles ganharam, cara. O Damião veio aqui. Faz muito tempo, cara, faz muito tempo. Fui ao jogo do Internacional no Beira-Rio, entrei no estádio, um pombo cagou na minha camisa. Ganhou o jogo? Impressionante. Não lembro, não lembro, não lembro. Eles dizem que dá sorte, né? É que se o Inter tivesse ganho esse jogo, todo o jogo do Inter que fosse... Provavelmente não ganhou, era na década de 90. Não, não ganhou. Não ganhou. Com certeza não ganhou. Com certeza não. E aí, quem é? É o Dejair. Ô, Dejair, tudo bem? Tudo bem? Veio de quê hoje? Eu vim de Dejair. De quê? Eu tô dizendo, não é? Sim, mas tu veio de branco, de preto, tu veio de quê? Eu vim de preto. De quê? Dejair. Que humor, hein, Dejair? Tá bem hoje, Dejair. Dejair, deixa eu dizer uma coisa pra ti. O Alexandre não gosta de mim. Gosto. Sabe não quem gosta. É que gosta não muito? Não gosta de quem? Quem gosta muito de ti é a minha irmã, a Kika. Isso que era pra te mandar um beijo. Todo mundo gosta. Pô, também de irmã de quem? Dejair, beijo pra Kika. Beijo pra Kika. Tem aqui Dejair, coisas do Dejair. Quem é que vai perguntar o de quê hoje? Dejair na locadora de filmes. Olá, meu nome é Dejair, eu gostaria de alugar o filme The Exorcism. Quê? Dejair. The Exorcism. Deu o quê? Dejair. Não, mas não foi. Dedé? Foi. Foi bom. Ai, ai! Olá, minha senhora, eu sou o guarda Dejair e a senhora tem que retirar o seu carro da faixa de pedestres para desobstruir a passagem. Deu o quê? Dejair. Dejair ligando para Atlântida. Tá. Alô, Rádio Atlântida. Cuba, né? Alô, meu velho. Alô, Rádio Atlântida. Meu nome é Dejair, eu gostaria de ouvir aquela música Se Eu Te Fizer Chorar Vai Ser De Amor. De quem, meu velho? Dejair. Música da Santo Grau, né? Santo Grau, meu velho. Da Santo Grau. Grande abraço pro Ricardo Áviles da Santo Grau. Podia toda ser a banda. O Capu sempre do diálogo do Dejair. O Dejair comprando o CD. Olá, boa tarde, meu nome é Dejair. E eu gostaria de comprar um CD da banda The Cure. De o quê, meu velho? Dejair. O Alexandre não gosta de mim. Mas não. De quem? Dejair. Alexandre, cara, tem uma mensagem preocupante aqui no Twitter do Pretinho, cara. Opa. O Matheus diz assim, ó: enquanto você está ouvindo o Pretinho Básico, sua mulher está na cama com dois negões canela fina. Pense nisso. Que coisa, hein? Por que isso? Que judiaria. Mas isso é preocupado. Você tá falando pra mim só pra quem tá ouvindo ou pra quem tá fazendo? É pra quem tá ouvindo ou pra quem tá fazendo? Enquanto você está ouvindo o programa. Lindo, não tô ouvindo o programa, tô fazendo. Negão canela fina é um problema, cara. Eu falei pra não me expor aqui, Maurício. Isso é pessoal, cara. O concurso Dia dos Pais da Miller. Siga arroba da Miller e retweet a frase da promoção. No dia 12 de agosto vai ser escolhido o vencedor às 10 da manhã, hein? Então tem que seguir o arroba da Miller. Obrigado, da Miller, né? Sexta-feira. Tem uma frase aqui, uma frase. Eu tenho uma também. Vamos fazer um duelo de frase tu e eu? Frase contra frase. Para o ímpar. Vamos ver quem ganha. Para. Ímpar, um, dois e pá. Ganhei eu. Vai tu primeiro porque eu sou muito gentil. Eu digo não à bebida, mas ela não me escuta. Vou na minha. Se algumas pessoas se afastarem da sua vida, não fique triste. É apenas a resposta da oração quando pedimos livrai-nos de todo mal. Baita frase! Olha aí, eu tenho uma pra matar aqui, é então. É tetra. O homem só entende a felicidade... Tem que fazer que nem o Pianjas, que nem o jeitinho dele. O homem só entende a felicidade após o casamento. Mas aí já é tarde. Baita frase! É tetra! É tetra! E tem uma boa pra quem vai beber hoje à noite. A feiura está nos olhos de quem não bebeu. Baita frase! Muito bom, hein? Muito tetra. Bom! Passe na última aqui, na última. Vai na última aí. Quando... Deixa eu chamar a Betânia. Betânia! Quem chamou? Fica por aí. Vai, Porazinho. Quando uma mulher coloca na barriga que ela quer casar... Na barriga? Ela casa mesmo. Baita frase. É boa, é tetra. É boa. Vamos ver, Betânia. Brasil, eu. Eu vi um menino correndo. Meu Deus. Eu vi o tempo. MPB. Muito bom, hein? MPB é sempre assim. Parece barzinho, né? MPB sempre se vê umas palmas. Começa outra música, outra música, vai. Dá um silêncio. Vai. Melhor não, hein? Tô com saudade de tu. Chocolate, Coca-Cola. Mais uma. Umba, umba, umba, é. Umba, umba, umba. Sapatão. Tá estudando, bem, mais uma. Chimbalaê. Chimbalaê, quando vejo no sol beijando mar. Chimbalaê. Mais uma. O lalala, é a dança do ET que veio abalar. Como é doce o beijo. Comigo ela vai. Não entendeu a música. Como é doce o beijo. Quando vem da sua boca. Errou. Fica pra amanhã a próxima, canta, então. Fica pra amanhã. Porque agora tá na hora da Voz do Brasil. Infelizmente chegou o momento. Queria pedir pra cantar uma Ana Carolina. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Encontrei a Ana Carolina na loja hoje. Se dá bem, que loja, mano? Ela tava comprando chuteira. Qual o número? Voltaremos amanhã às 13 horas com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pelo Pretinho. Até aqui viemos com a telefonia Big e com o Damiller. A moda está nas ruas. Boa noite! Vamos cantar a música que eu quero porque...